caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto, edição para este dia 5 de julho de 2015, um dia muito importante para a Europa. Estamos a debater, aliás, neste momento na Grécia, está-se a debater, através de um referendo, se a Grécia vai ou não aceitar a última proposta que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, nomeadamente, porque há mais credores, mas nomeadamente estes dois, se a Grécia vai ou não aceitar a proposta dos credores, nomeadamente destes dois. E hoje a edição vai ser especialíssima, não é, Adriana Pequeno? Exatamente, sejam bem-vindos, ouvintes. Olá, Carlos. Sim, hoje vamos fazer uma edição Caixa de Pandora especialíssima Grécia para debatermos este... 3 em ponto, não é uma Caixa de Pandora? Ah, isto é um 3 em ponto, olha que tal. Não, está ok. Tem que ir parar aos nossos tesourinhos deprimentos. Ok, eu já ia toda lançada. Isto é uma caixa, isto é 3 em ponto. Muito bom. Okay. Ai, mais interessante é que me perguntei aqui à Adriana. Olha, hoje em vez de fazermos um 3 em ponto como planeado, nós íamos até um país da América Latina. Vamos fazer então um especial sobre a Grécia? Também. E depois pensa que é a Caixa de Pandora. Boa. Ai, ai, ai. Pois, está bem. Mas isto é verdade. Explica-se, é que a Caixa de Pandora também, pronto, também é um programa... Onde há surpresas, e aqui foi assim uma coisa não feita em cima do joelho, mas o Carlos surpreendeu-me com a ideia de última hora e eu então aceitei, por isso é que ainda estou um bocadinho Caixa de Pandora 3 e ponto. Pronto, parabéns, faz mal. Pronto, é aquela base, nós estamos na situação do isto não é feito em cima do joelho e não é feito porque ainda não está feito. Exato. Ainda está a ser fabricado, portanto é, nós não fazemos nada em cima do joelho, ou fazemos com antecedência ou fazemos na altura e é mais este caso. Até porque há muitas coisas que são imprevisíveis, mas dizias tu, Adriana, sim, que vai ser o nosso 3 em ponto especialíssimo Grécia. Sim, porque é um dia bastante... importante para os gregos e também para a zona euro, porque afinal eles estão a decidir em referendo se ficam na zona euro ou se saem e voltam para a antiga moeda, o dracma. Indiretamente, não é? Porque para todos os efeitos a ideia não é essa, mas se sim ou não, não é? O que é que tu votarias, já agora, tu perguntaste-me, aliás, vamos lá fazer as coisas como elas devem ser feitas. Pergunta-me tu, que foste tu que me perguntaste no princípio. Ainda estávamos em off. Exatamente. Se tu fosses grego, tu votavas no sim ou no não? Não, eu não votava. Ah, não, estou a brincar. Se eu fosse grego, eu votaria nitidamente não. E tu, o que é que votarias? Eu também votaria não. Olha, eu votaria não... por um motivo que já te vou dizer, mas antes vou-te perguntar a ti qual é que era o teu motivo, porque é que votavas não? Qual é que é a tua base fundamental para votares não? É assim, primeiro de tudo, os gregos, eu acho que muitos gregos foram iludidos pelo Syriza, que os iludiu naquela de... Ai, não vai haver mais austeridade, já chega da austeridade de 5 ou 7 anos que nós estamos nisto, não vamos ter austeridade, vamos ter mais emprego, não vai haver cortes de salário, papapá. E as pessoas foram iludidas nisso e votaram no Syriza. O que é certo, o Syriza entrou e o problema da Grécia é muito pior, porque havia aquela comparação da Grécia com Portugal. O que não é verdade, porque o problema de Portugal não era tão grave como o da Grécia. O que é certo é que eu vejo a Grécia a piorar desde que tem um novo governo e está a piorar a olhos vistos, a ponto de estar quase na bancarrota, já está em cumprimento e tem esta... Os bancos estão fechados, têm só os 60 euros diários de levantamento. Portanto, acho que a Grécia está muito pior do que quando o Syriza pegou no país. E acho que este governo não está a levar a Grécia para o melhor e não quer sequer fazer o que devia fazer, que era portanto, apertar os cintos. Para assim dizer, o próprio governo, eu não estou a falar das pessoas, mas o próprio governo apertar o cinto, como os portugueses fizeram, ou melhor, como a Irlanda fez, problema. Eu peço desculpa de interromper, só que o teu microfone, o Syriza, portanto está... está a protestar. Ah, mas agora... vamos lá ver se sim. Ou como a Irlanda fez, ou como nós fizemos, que tivemos... Está bem que o problema da Irlanda era bancário, ok. Mas também houve austeridade e conseguiram sair de lá. Nós, também houve austeridade, o aumento de impostos, os cortes de salário, pensões, etc. E conseguimos, estamos a conseguir sair da crise. Espanha quase entrou, bem querido, mas conseguiu manter-se mais ou menos bem. Agora a Grécia, nestes anos todos, não fez nada e este governo nada faz também. Só está a piorar. Eu estou a ver a Grécia a decair de dia para dia. Por isso, eu votava não. Mas... na tentativa de ver se este governo caía mesmo, para ter um novo. Então, peraí. Então há aqui uma situação grave. Porque estás a dizer que votavas não, mas no fundo votavas sim. Porque aquilo que tu dizes agora antes de votar, neste caso... como é que te dizer? Essa questão do como é que te explicar? Essa questão do votar, portanto, não para ver se este governo caía de vez, mas se votares não, estás a reforçar a presença do governo, portanto, estás aliás, estás a dar razão ao próprio Syriza, já que o Yanis Varoufakis tinha dito que se demitia caso sim ganhasse, e ao mesmo tempo o próprio Alexis Tsipras já disse que iria votar não. Portanto, agora fiquei um pouco na dúvida, confesso. Mas espera aí. Agora quem ficou na dúvida fui eu. Não, é assim. O votar sim não significa sim sair da zona euro e não sair da zona euro? Não. Então, o meu voto é ao contrário. Pronto. O votar sim é sim aceitar a austeridade que propõem os credores. Não é não aceitar a austeridade. Por isso é que há pouco, quando falaste nessa questão do sair da zona euro ou não, eu tinha dito que indiretamente é isso, ou pode ser isso, no sentido de, no caso de o não vencer, podemos ter aqui uma situação de que leve o dracma novamente a entrar em circulação, algo que já está, aliás, inclusive a ser preparado, e o euro a sair progressivamente da Grécia. Então... então o meu voto é ao contrário, eu sim. Depois de tudo dito, agora já... Então, é que eu pensava que o não era a não saída da zona euro e ficar com o euro na mesma, e o sim era ficar sem o euro, voltar ao dracma e por aí adiante. Ok. Não, embora pronto, temos aqui muita desculpa porque basicamente eu... Não, e não é só isso, é uma questão de... Foi muito em cima da hora para a Adriana a preparação, então, deste programa. E neste caso, deste programa e não só, desta temática, melhor dizendo. A União Europeia, isto para quem não sabe, a União Europeia... tem o seu primeiro alargamento apenas em 1963, portanto, depois dos seis países que foram fundados, aliás, que foram fundadores, peço desculpa. Há um alargamento que acontece em 1973. Esse alargamento aconteceu em 1973, como eu disse, no dia 1 de janeiro. E estes, ou seja, há um alargamento e Portugal, eu acho que a Grécia entra em 1981, eu não tenho a certeza. Eu estava aqui a tentar perceber, só que eu não consegui perceber, francamente, quando é que a Grécia entrou na União Europeia. Eu creio que entrou em 1981, mas eu não tenho a certeza. Para todos os efeitos, a Grécia foi um dos países mais antigos a entrar na União Europeia. Ora, cá está, a Grécia entra em, exatamente, como eu estava a dizer, em 1981, no dia 1 de janeiro. Ou seja, ainda entrou antes de Portugal. E foi um país, eu creio que foi o quinto país, aliás, o oitavo país, eu não tenho a certeza, mas, portanto, três países, mais seis a nove, não, foi o décimo país da, ou seja, reparem nesta situação, Portugal entrou depois da Grécia, entrou ao mesmo tempo que a Espanha, mas, entretanto, a Grécia, a crise da Grécia aprofundiza-se mais do que a portuguesa. Eu acho que isto pode pode explicar, e não sei, Adriana, o que é que tu pensas, por muito que nós não sejamos políticos, mas eu não sei até que ponto é que isto não poderá explicar o afundamento da Grécia mais do que o afundamento português. A Grécia usufruiu durante, até o colapso, usufruiu durante mais tempo das vantagens da Comunidade Económica Europeia, mais tarde rebatizada da União Europeia. Achas que pode ter havido alguma influência ou não? Talvez sim, porque também houve bastantes gastos. Talvez gastassem mais que nós. Talvez. Os gregos tinham uma tradição muito interessante, não sei se ainda mantém, que é os feriados eram sempre passados para muitas vezes, para sextas ou segundas, para que pudessem ser aproveitados de uma forma, para que pudessem ser aproveitados, não fosse a meio da semana, né? E isso tinha um impacto, porque depois muitas vezes havia as pontes, não é? E havia as pontes, ou seja, as tolerâncias de ponto, e havia muitos motivos de, ou seja, a Grécia era um país que pecava muito na produtividade. Mas eu fico muito curioso, não sei, o que é que tu achas sobre isto? A Grécia tem uma localização estratégica muito curiosa, porque ela está num equilíbrio muito perigoso entre a Alemanha, a Rússia e a Turquia. Bom, a Turquia tem ali o Chipre, naquela ilha do Chipre, não é? Disputada pelos turcos e pelos gregos. Mas porquê que eu digo isto? Porque a Rússia está geograficamente perto da Grécia. E os próprios russos tentaram uma aproximação, uma abordagem aos gregos. O mesmo aconteceu com os alemães, que curiosamente têm uma dívida, e eu acho que isso até pode ter causado mais impacto, têm uma dívida com os gregos, que é esta questão da Segunda Guerra Mundial. A Grécia dá muito dinheiro à Alemanha, dá muito bem, há muito material à Alemanha e, entretanto, fica, goza de certa parte de um período de estado de graça maior do que se calhar aquilo que seria o aconselhável. E depois temos, como já disse, a Turquia, não é? Que é um país que não faz parte da União Europeia, mas quer entrar, só que ao mesmo tempo é um país com características muito diferentes, que até já nem faz parte da Europa, pelo menos na sua esmagadora maioria. E, portanto, aí também há outros pré-requisitos. Ou seja, há um enclave, vamos dizer assim, estratégico, ou geoestratégico, muito interessante. Não sei se isto também não terá ajudado, por um lado, a Grécia a ficar mais no centro das atenções. Não sei, porque nós estamos aqui em Portugal e nós temos uma noção de que a economia portuguesa foi praticamente toda destruída. E há uma coisa que eu sempre tive uma dúvida e estranheza também. Todos dizem que a Alemanha é ali a economia emergente. Exato, não. Que é aquela mais poderosa, não sei o quê. Mas também eu ouvi uma notícia de que a Alemanha tinha uma dívida escondida de 5 milhões de euros que tinha sido perdoada. Mas é assim, então, quer dizer, a Alemanha foi perdoada e os outros países não há assim essas abévias? É só a Alemanha por ser a poderosa? Digamos que a Alemanha está a assumir uma posição de superioridade que até a França já começa a desconfortar. Porque a França e a Alemanha foram durante muito tempo aliadas. E nós vimos isso até quando acompanhamos aquela questão do... Agora, quando foi o Charlie Hebdo, não é? Que vimos a Angela Merkel olhar para o céu, basicamente, a imagem que, de marca dela, de estilo... eu sou corajosa, eu estou aqui... Não vem nada, pois não? E tínhamos também a imagem do Sarkozy, muito mais durido também, também era o seu país e era toda uma situação diferente, mas também havia ali um impacto, uma situação política interessante. E aquilo que eu aqui pergunto é, achas que Portugal devia ter ido por este caminho, ou seja, de há pouco já foste dizendo o teu sim, não é? Mas achas que, por exemplo, se isto fosse em Portugal, achas que era possível, por exemplo, achas que era o melhor, por exemplo, ter-se levado a um referendo certas medidas, certas situações, ou não? Ou achas que esta foi a atitude mais sensata por parte dos governos portugueses? Eu acho que não, porque foi a atitude mais sensata. Acho que, portanto, nós, a nossa crise, por assim dizer, já passámos por várias, que afinal é a terceira vez que o FMI entrou em Portugal, demorou muitos anos até ser percebida, ou seja, 20 anos, ou seja, já vinha uma coisa já muito arrastada, e o último governo, portanto, antes do que nós temos, ou seja, de José Sócrates, demorou muito tempo a pedir ajuda. Ele ia às pessoas a dizer, ah, está tudo bem, está tudo na boa, está tudo maravilhoso, não estamos mal, não sei o quê. E na última é que pediu ajuda e depois, tipo, lavou as mãos, bateu com a porta e foi-se embora para deixar ali o carvão aceso nas mãos de quem viesse a seguir, ou seja, Passos Coelho, e é que levou com toda a revolta do povo, que Passos Coelho não teve culpa nenhuma de como lhe chegou o país às mãos. Acho que a ajuda foi pedida muito tarde. O que ele fez, as medidas que ele fez, eram as medidas que tinham que ser feitas. Fosse ele, fosse outro, fosse um comunista que lá tivesse, fosse um Partido Popular, do Bloco de Esquerda, fosse qualquer partido que lá entrasse, tinha que fazer estas medidas, que não havia outra maneira. Não é como os da oposição, não havia austeridade, não cortávamos salários, não aumentávamos impostos. Tinha que ser feito. Se não fizessem isso, ainda piorava. E as pessoas não estão habituadas a poupar. Deixaram esse hábito. Ou seja, gastam aquilo que têm, o que não têm. E houve uma altura quando apareceu os cartões de crédito e tudo isso, e mesmo os próprios créditos, houve um facilitismo dos bancos para o crédito de consumo, o crédito da habitação, crédito de carro, era crédito para tudo e mais alguma coisa. E as pessoas começaram tipo, ok, temos o cartão de crédito, tem este plafond, podemos gastar o que quisermos, e não, nem sequer notavam de não, vamos fazer uma poupança, porque nem sequer notam que a Segurança Social qualquer dia não tem dinheiro, não é? Para pagar as reformas. Então não deixaram de ter esse hábito de poupar. Agora foram obrigados a isso, mas mesmo assim custa-lhes. E falei tanto. Não, mas, isso é, mas há uma coisa que eu acho interessante aqui. Acho que é uma coisa muito interessante com respeito a... Eu pessoalmente eu acho que nós devíamos corrigir um erro que se cometeu. Que se não estou em erro, lá vou falar de partidos, que se não estou em erro, é PSD, não sei. Jorge Sampaio. Era PSD ou era PS? Acho que era Jorge Sampaio, deixa cá pensar. Acho que é PS. PS, pronto. Acho eu. Então, devíamos ter corrigido um erro. Enfim, pronto. Nosso presidente Jorge Sampaio, mas eu acho que. Não sei quem é que tomou essa decisão, mas dos efeitos foi no mandato dele. Acho que devíamos corrigir um erro que. Acho que devíamos corrigir um erro que basicamente se cometeu em 1999, que foi quando Portugal acordou que iria entrar na moeda única. E a moeda única é um erro. Eu acho que só por aí nós devíamos ter tido a coragem de assumir o valor dessa... Ou seja, sair dessa situação, corrigir essa situação. Porque o grande problema não foi só o dinheiro que nós gastamos. É que, de repente, o dinheiro que nós gastamos passou a valer tanto que ele passou a ser muito mais. O que era, por exemplo, o que, vamos dizer assim, o que era, por exemplo, 2 mil escudos, converteu-se em 40, 50 euros. Ou seja, a nossa dívida passou, de repente, para muito mais do que aquilo que era inicialmente. Aliás, nós temos até um exemplo muito interessante quando a União Europeia obriga a colocar certas contas em 2010 no déficit dos países, quando esse déficit dos países já estávamos em 2011, em meados de 2011, e de repente a União Europeia lembra-se e diz: não, vocês têm que colocar estas e aquelas contas no déficit de 2010 para corrigir a situação, o que vai causar, de repente, um déficit muito maior do que aquilo que era e incontrolável. E Portugal chegou a ter um déficit de 8%, acho eu, ou de 7%, uma coisa do género, muito por culpa desses acréscimos que a própria União Europeia fez. Depois há aqui uma outra situação muito curiosa, e eu continuo a achar que isto tem a ver. A Irlanda, a República da Irlanda, entrou na União Europeia em 1973. No dia 1 de janeiro de 1973. Aliás, o único alargamento que ocorreu ao meio de um ano, neste caso no segundo semestre, foi a Croácia em 2013. Que eu acho que foi mais um dos erros da União Europeia, mas enfim. E a Irlanda está numa situação económica muito pior do que Portugal e do que a Grécia. A diferença é que a Irlanda, se não estou em erro, não tem o euro. Eu não tenho a certeza. Irlanda, eu acho que sim. Mas para todos os efeitos, também há uma outra diferença ainda. A Irlanda acabou. Como é que é dizer? O plano de resgate. Não é? Portanto, ao contrário da Grécia, a República da Irlanda não acabou. Aliás, acabou o portanto, a. Acabou, portanto, o como é que é dizer, o plano de resgate da Troika, e por aí acabamos por ver uma, como é que eu posso dizer, uma Irlanda muito mais discreta, vamos dizer assim. Mas quando a Irlanda pediu ajuda à Troika, foi mais ou menos na mesma altura que a Grécia também pediu, não foi? Ou que a Grécia também começou a ter problemas? Não foi mais ou menos nos mesmos anos, no mesmo ano, por assim dizer? Sim, basicamente aqui, se já agora a Irlanda faz parte do euro e entrou na mesma altura que Portugal. O que acontece é que a União é que entrou vários anos antes, entrou 13 anos antes que Portugal e 8 anos antes da Grécia. Aliás, a Irlanda faz parte do primeiro alargamento que acontece em 1973. E há coisas muito curiosas aqui. A Dinamarca, sim, não faz parte do euro. A Dinamarca ou faz agora. Ah, ok, exatamente. A Dinamarca não faz parte do euro. Nem Bulgária, Croácia, porque também não pode, na Dinamarca. Hungria, Polónia, Roménia, Reino Unido, República Checa e Suécia, isto para a alfabética, não tem o euro como moeda. Embora nestes países a moeda circule. Eu, quando estive na Roménia, vi muitas coisas serem compradas em euros. E, portanto, a moeda euro circula ali. E, aliás, antes circulava mais o dólar. Antes era o dólar a moeda que mais circulava, ironicamente, porque está mais longe, mas era o dólar a moeda que mais... Até 2007, 2006, era realmente a moeda que mais circulava, para além do próprio leu romeno. Mas isto para dizer, quanto mais antiga é a presença do país, mais profundo é o dano. Esta é a ideia que me dá. Porque há uma exceção à regra muito interessante, a Itália. E porquê que eu digo que é uma questão muito curiosa? Porque a Itália, ela, eu não sei quando é que ela entrou, é até isso que estou aqui a investigar, mas a Itália está ali no meio de países que, se aquele país vai ao fundo, os outros vão todos. Não interessa a Roménia, porque é um país em prosperidade, mas também não é coisa que interesse. Se bem que a Roménia tem um clave estratégico que faz com que seja também de interesse aos outros países que a Roménia evolua. Depois a Alemanha está também ali no meio, não é? A Itália faz fronteira com que países? França e Alemanha. Eu acho que não é só, mas para todos os efeitos, eu não sei os países todos de cor, mas para todos os efeitos, a Itália faz fronteira com dois países-chave, a Alemanha e a França. Se a Itália cai, a França e a Alemanha vão por arrasto. E não sei o que é que... Porque depois apresento um dado muito curioso também. Isto tem mesmo a ver com a Grécia. A União Europeia, aliás, Portugal teve uma crise que conseguiu superar como nenhum dos outros dois países. A Espanha está numa crise, esteve numa crise pior que Portugal, não pediu ajuda, embora tenha tido uma assistência, essa foi a diferença, porque a crise foi, de certa parte, tão grave, mas por outra parte está a originar uma recuperação mais rápida do que em Portugal. Os dois entraram em 1986. A Grécia já não conseguiu o que conseguiu Portugal. A Irlanda conseguiu o mesmo que conseguiu Portugal, mas com uma destruição económica e social muito mais profunda. Entrou em 1973. A Dinamarca não adotou o euro. E o outro país que também entrou em 1973, que é o Reino Unido, vai referendar a saída. Eu continuo a achar que há um dado, que há alguma ligação. Achas que a União Europeia habituou mal os países? Acho que sim. Não devia ter, quando houve a entrada dos países na União Europeia, aquele dinheiro ao todo que deu aos países, como deu a Portugal, e Portugal gastou em autoestradas e mais estradinhos. Ou seja, gastou muito mal o dinheiro. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho francamente que esse é o grande problema. E agora temos aqui uma questão que é... já agora há pouco não disse e vou dizendo. Eu votaria não. Mas eu votaria mesmo não. E passo a explicar o porquê. Como eu já disse há pouco, e só para complementar, porque é... Eu há pouco eu não quis estar a dar uma informação errada e arriscar-me a cometer aqui alguma incongruência. Mas a verdade é que há outro dado muito curioso. Porque é que a Itália está numa situação económica deplorável, económica e política deplorável, e ninguém fala da Itália? Não é só por uma questão geoestratégica. Eu estava quase certo disto, mas eu não quis assumir essa certeza porque ainda não a tinha, mas agora já a tenho. É que a Itália é um dos países fundadores da União Europeia. Portanto, se este país fundador vai ao fundo, quer por uma questão estratégica, quer por uma questão de ser um país fundador, temos aqui uma questão gravíssima, que é muito pior do que se a Grécia se mantiver no euro com um terceiro resgate. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte, com respeito a isto da Grécia, eu acho que temos aqui uma questão muito interessante, que é... Eu votaria não, porque essa questão interessante primeira tem a ver com a existência do euro. E a existência do euro, a Grécia não foi um dos primeiros países a entrar no euro, creio eu, mas eu também vou confirmar, também já vou confirmar aqui isso. Para todos os efeitos, mesmo que tenha sido, o euro, eu acho que é, de um modo geral, é genericamente reconhecido como um erro da União Europeia. E eu estava aqui a ver... Exatamente. Ah, pois, a Grécia ingressou na zona euro a 1 de janeiro de 2001. Pronto. E, portanto, enfim, apesar de tudo, teve uma preparação menor do que Portugal, e a moeda aí circulou mais tarde. E Portugal começou a circular, se não estou em erro, em 2002, não foi? Acho que sim. Na Grécia acho que foi em 2003 que a moeda começou a circular. Já agora, só para complementar, a Eslovénia entrou em 2007, o Chipre e Malta em 2008, o Chipre é outro dos países curiosamente ligado à Grécia, com uma situação económica também deplorável. A Eslovénia em 2009, a Estónia em 2011, a Letónia em 2014 e a Lituânia neste ano de 2015. E dos 28 países que formam a União Europeia, 19 são da zona euro. Mas dizia eu, logo a partir do euro é um erro. E como tal, esse erro deve ser corrigido. E só por isto eu votaria não também, para impulsionar a Grécia a libertar-se do euro. Depois é assim. Convenhamos que a Grécia... Eu sei que há agora isto, o chamado corralito em... Eu gosto dessa expressão em espanhol, já não tem graça nenhuma, mas acho interessante essa expressão espanhola. El corralito. Ou seja, o bloqueio, não é? Não há multibanco, não há bancos, aliás. Só se pode levantar até 60 euros por dia. E eu acho que isto não é uma questão do próprio governo grego. Eu acho que isto é uma questão causada pela própria União Europeia. Agora, eu quero que vocês saibam uma coisa. Quando a Argélia conseguiu a independência em 1960, continuou a sua própria economia. Sim, para quem não sabe, a Argélia fez parte da União Europeia. Enquanto fez parte da França, fez parte da Comunidade Económica Europeia. Quando em 1960 se torna independente, sai da União Europeia e é uma das duas vezes em que a União Europeia perde membros. A outra foi a Groenlândia, em 1989, se não estou em erro, quando esta parte da Finlândia saiu, por vontade própria, porque tem poderes para isso, da zona euro, da União Europeia. Só que não interessa, porque é... Pronto, e é também isso que eu quero chegar. Há alternativas a países que saíram da União Europeia, ou da Comunidade Económica Europeia. É lógico que um país que já cá está, há tantos anos como está a Grécia, há 34, não é assim tão fácil. O Reino Unido pode fazer o que quiser, que a moeda deles até é mais valiosa do que a nossa. Dá vontade. Mas... como é que ia dizer? E eu votaria não também porquê? Porque a dívida da Grécia é insustentável. Porque como ela começou antes, a Grécia era mais dependente do que Portugal. como ela começou antes a ser construída e como a economia da Grécia era mais pobre, apesar de tudo, e a Grécia teve, para vocês terem uma ideia dessas economias, eu até vou pesquisar aqui só para não ter quanto é que equivale quanto é que equivale um dracma a quantos euros ou quantos estava aqui a ver exatamente bem me parecia. Eu antes de afirmar, eu queria ter a certeza. É que a dívida, é que a moeda grega, para vocês terem uma dimensão destas economias, a Roménia, o novo, não, mas o antigo leu romeno, só 10 mil lei é que formavam um euro. Aliás, peço desculpa, 40 mil lei é que formavam um euro. Isto é assustador. A Grécia, mesmo sendo destes países periféricos uma das economias mais emergentes, ainda assim era 340 dracmas. Arredondando que era 340.7, arredondando era 341. Portugal não tinha uma economia muito melhor, mas ainda assim, de todos estes, era a maior. 284 escudos. Para muito pouco não era 285, porque é 254.482. A moeda grega era 340.750. É assim. Quando a dívida grega subiu, subiu muito mais do que a nossa. Porque a moeda, de repente, o mercado valorizou muito mais na Grécia. Como aos preços. E, como já sabemos, os salários nem sempre acompanham. E eu acho que o grande problema está aí. Portanto, eu acho que o euro, para todos os efeitos, foi um grande problema. E depois a União Europeia é tão condescendente com umas circunstâncias e não é com outras. Eu acho que a União Europeia está a começar a ser só os interesses económicos. Quero-te fazer uma pergunta, porque eu falo muito, mas não quero ser a única a falar. Como é que tu vês o euro? Como é que eu vejo o euro? Boa pergunta. Bem, apesar de eu ver como um meio de facilitar a vida portanto, dos turistas que escusam de andar a trocar a moeda, portanto, ao menos os que fazem parte da Europa e que têm o euro, escusam de estar a trocar as moedas, como antes faziam, acho que essa é a única vantagem. Do resto, não houve mais vantagem nenhuma, porque a entrada do euro, o que é que fez? Fez subir os preços, tanto dos alimentos como das outras coisas todas, fez subir completamente os preços. E claro, como disseste bem, os salários, reformas não subiram, pronto. Então, a única vantagem que vejo do euro é essa, não andar ali a fazer o câmbio, a trocar a moeda, se quer ir para aqui, para lá. É a única vantagem que eu vejo. Do resto, não vejo mais vantagem nenhuma, sinceramente. Há uma coisa que eu acho que seria interessante, mas como é lógico, isso não interessa. Por isso é que eu nem sequer tento levar esta questão à União Europeia. Porque ponderei sinceramente fazê-lo. Há uma questão que eu acho que é interessante. Não interessa economicamente à União Europeia, que curiosamente tinha como sua designação original CEE, Comunidade Económica Europeia. Entretanto, depois eles acharam por bem camuflar o económica e puseram só a chamar União Europeia e depois criaram a Zona Euro como a parte económica. E eu acho que seria uma coisa muito interessante, que era haver três categorias. Os países que não têm o euro, os países onde a moeda euro é cunhada, ou seja, ela existe, ela pode acompanhar mais ou menos aquele, não é? Aquele mas, pronto, mas também tem uma moeda, a moeda nacional. Ou seja, o português pode pagar e comprar em escudos se quiser. Menos quando se trata de exportações. Quando se trata de exportações, é o euro. O euro seria apenas isso, uma moeda económica, realmente. Uma moeda que seria a tal moeda internacional. Ou seja, eu aqui pago aos clientes, aqui pago aos colegas, aqui pago aos colegas, sei lá, sei lá, vamos imaginar, eu tenho um café, pago aos fornecedores aqui do café, sei lá, que me pagam, ou seja, não é? Em que eu basicamente vou comprar tudo aqui a Portugal, então, para o meu café, e então eu pago-lhes em escudos, se quiser pago-lhes em gramas, mas se quiser também posso pagar em escudos. Entretanto, se eu quiser encomendar, hoje vi uma reportagem de um senhor que basicamente ele é o único a distribuir a comida grega para cá para Portugal. Então ele estava a dizer que só vai buscar a comida grega à Grécia. Só vai buscar, ou seja, alimentos gregos à própria, não é? Ao próprio país, à Grécia. Nesses casos, os seus importadores são gregos. São da União Europeia, são da Zona Euro. E portanto estes países deviam ter, ou seja, aí a troca que teria que ser feita não em dracmas ou escudos, mas sim em euros. E esta moeda assim poderia acompanhar mais, portanto, o estado de cada país. E no caso de alguma coisa correr mal, o país poderia sair dessa zona euro de uma forma mais equilibrada, ou entrar nessa zona euro de uma forma mais equilibrada. Porque, o que é que eu digo? Por que é que eu digo isto? Um euro é um euro. Aqui e na Grécia. Só que na Grécia, isso é o equivalente a 341 dracmas. Aqui era só 284 escudos. Na Roménia, onde nem sequer há euro como moeda oficial, seriam 40 mil lei. Atualmente, porque os romanos tiveram essa questão de modernizar a moeda, cá está, puderam internamente valorizar a moeda, ajustar a moeda às suas necessidades, e agora têm uma moeda em que têm uma das moedas mais fortes da Europa, que é 1 euro vale sensivelmente, ou seja, para se conseguir 1 euro é preciso sensivelmente 4.35 lei. E esta é uma das moedas mais fortes da Europa. Porque eles conseguiram. Fizeram-na internamente. Tem consequências? Tem. Os preços agora são assustadores para quem pensava na moeda antiga. Mas nós aqui em Portugal também fizemos isso. Não sei se tu ainda acompanhaste isso, Adriana. Como é que eram os preços nos anos 80, por exemplo? Sim. Tu compravas coisas na escola ou não? Comprava. Tens a noção de quanto é que custava? Ainda te lembras quanto é que custava algumas das coisas que compravas? O que eu comprava mais era as senhas, tanto para o bar como para a comida. Geralmente, às vezes eu gastava, sei lá, estou agora a pensar em escudos, é difícil. Pois é, que a parte interessante era mesmo lembrar-te dos preços. Do preço mesmo em escudos. Não faças a conversão. Sim. Mas que lembro-me de comprar qualquer coisa a 10 escudos, mas não sei já o que, qual era o alimento. Qual era a senha que eu comprava? Eu sei que pagava multa para comprar a senha da cantina no próprio dia. No próprio dia, era. Nós também era assim. Mas aí já não me lembro o preço, mas eu sei que Eu, por exemplo, fora da escola, eu chegava a ir comprar um croissant fora da escola e eu, desses escudos, ainda sobrava. Portanto, e era recheado com ovos moles, não sei o quê. Ou seja, um croissant com ovos moles, menos 10 escudos, exatamente. É isso? Pronto, isto nos anos 80. Nos anos 90 nós não conseguimos isto por menos de 40 escudos. O que é que eu quero dizer com isto? Porque eu cheguei, ou até mais, eu lembro-me, por exemplo, que comprava... porque eu lembro-me que andava na escola e, por exemplo, um sumo já custava 60 escudos, por exemplo. Estamos a falar apenas de uma década de diferença. O que é que eu quero dizer com isso? A década, ou seja, onde é que eu quero chegar a tudo isto? Tal como os romanos fizeram, os portugueses também, nos anos 90, fizeram uma remodelação do escudo, valorizaram o escudo. Quando da entrada de Portugal na União Europeia, eu não tenho a certeza se foi no exato momento, até se foi por esse motivo, mas sim, havia. Repara que num ano, algumas destas coisas, numa década, algumas destas coisas hectaduplicaram ou octoduplicaram o seu preço. Ou seja, aumentaram 7, 8 vezes mais. O que custava 10 cêntimos passa a custar 80. 10 cêntimos, 10 escudos. Uma coisa que custava 10 escudos passa a custar 80 escudos. E de repente... Mas nessa altura, como é uma situação interna, Portugal consegue modelar essa situação. Agora, nós estamos a competir com uma moeda em que, por exemplo... sei lá... Eu lembro quando a minha irmã foi a Paris, uma coisa que lá custava 300 francos, ou o que era, aqui era quase 3 mil escudos. É essa França que está em pé de igualdade económica ou monetária com Portugal, com a Grécia, com a Eslovénia. É impossível. E, portanto, eu acho que se a Grécia sair da zona euro, só vão ter vantagens. Eu sei que achas que não, porque senão não votavas sim. Porquê que achas que não teria vantagens? Estou a fazer uma dedução, como é lógico, porque até podes achar. Acho que o facto de... Peraí, qual é a pergunta? Agora perdi-me. Não, perdi-me completamente com os escudos. Estava-te a perguntar... Pronto, porque tu votarias sim, não é? Ou seja, sim ao plano europeu. E tu ias votar não porque pensavas que era para não sair da zona euro. Ou seja, dizer, a Grécia devia continuar na zona euro. Porquê que achas que a Grécia não deveria sair da zona euro? Porquê que achas que deveria manter-se? Porque, primeiro, se ao sair, claro que... A moeda, o dracma, está desvalorizada, é verdade, e eles vão perder imenso dinheiro, principalmente o povo, os mais pobres, por assim dizer, vão perder bastante dinheiro com a mudança de moeda. E é como se tivesse a começar do zero mesmo. Parece que é o nascimento de um... País novo, nunca houve Grécia na vida. Então, está a nascer agora do zero. E acho que a economia ia sofrer mais do que está a sofrer. Portanto, acho que não é essa a solução. A solução é mesmo apertar o cinto. O governo tem que meter na cabeça que tem que apertar o cinto. Ok, vão aumentar impostos. Podem aumentar impostos, mas há lá também gigantones que estão a ganhar muito dinheiro. Portanto, nesses, havia de haver um corte abrupto nos salários e nas pensões, nessas pensões gold, também lá devem existir, e também nos próprios salários enormes, principalmente a começar pelos do governo, cortarem nesses, e não nos pobres, para cortar nessas despesas dos carros, de alta cilindrada, tudo isso, para poder começar a subir por aí acima e não cair assim tanto. Porque eles, quer dizer, eles querem cortar no povo. Se vamos aumentar, vamos cortar os salários, as pensões, mas não é as pensões deles, são as pensões dos que ganham pouco. É sempre a mesma coisa, aqui em Portugal também foi, mas pronto. Pois, mas há mesmo esses cortes que, por exemplo, que a Troika defende. A esses cortes, a esses despedimentos coletivos que, por exemplo, na redução da função pública, que a própria Troika defende. Não é um ajuste nas camadas superiores, não é um empobrecimento da classe rica. É um empobrecimento da classe pobre, ou uma destruição da classe média. De modo geral, é isso. Eu acho que aquilo que... Sabes que eu acho que não seria desvantajoso, sabes porquê? Porque a Grécia pode fazer uma moeda. A Grécia pode fazer uma moeda mais ao seu ajuste. Bom, primeiro, a Grécia pode dizer eu não pago. Não é? A Grécia pode dizer eu não pago. E se a Grécia disser eu não pago e a União Europeia os expulsar, bom, primeiro a Rússia agradece, depois agradece a Grécia porque a Rússia agradeceu, e depois os embargos económicos da Grécia. Aliás, a Rússia já não afetam tanto como afetavam até aqui, porque há mais um país que inclusive necessita, para o qual a Rússia pode exportar a torto e direito. E ao mesmo tempo, a Rússia fica com a União Europeia fica de mãos atadas porque tem um país que saiu, e é a União Europeia que também está a sofrer as consequências dentro do seu próprio, dentro da sua própria casa. Vamos ver. E ruído no microfone. Esperamos que esteja melhor. Eu continuo a achar que isto é culpa o microfone tem a sua resposta política para este assunto. Será que ele é grego? Eu acho que ele é mais pró União Europeia, porque já é a segunda vez. Quando há pouco te enganaste e disseste que votavas que não, e depois eu também disse que agora disse que votava para estar a explicar. Foi as únicas vezes em que o microfone decidiu fazer algum ruído, mas. Retomando. Eu acho, por exemplo, que. Eu acho que o próprio governo pode fazer uma coisa inédita, que é criam o próprio sistema financeiro deles, convertem esse sistema financeiro deles. Vou te dizer, corte só por um bocadinho o som do microfone, que senão vai ficar muito difícil. Também está a fazer muito ruído. Eu sei entender. Diziam então que, e eu peço mesmo desculpa, Adriana, só que realmente estava mesmo a fazer muito ruído. Não, nem eu mesmo estava a conseguir acompanhar o meu raciocínio. Mas podes ir tentando a entrar sempre que quiseres. Mesmo que não seja para dizer nada, só mesmo para testar aqui o microfone, podes tentar entrar as vezes que quiseres. Mas diziam então que, portanto, a Grécia pode fazer uma nova moeda, nem que seja o dracma, não é? Pode fazer uma nova moeda, convertê-la a seu próprio gosto, porque essa é a vantagem do país, convertê-la ao seu próprio gosto ao euro, e por exemplo, sei lá, um euro valer, sei lá, 10 mil dracmas valerem um euro, inicialmente não era assim, era 340, mas que sejam 10 mil dracmas valerem um euro, e daí o próprio governo... depois recuperar, ou seja, essas contas que estão congeladas, recuperá-las já com a conversão euro-dracma. Outra coisa que é a economia interna não sai prejudicada, sai para o exterior, porque é preciso muito dinheiro para ter, não é? Mas não sai para o interior porque não sai para o interior porque está em pé de igualdade, não é? Tanto em Creta como em Atenas. Parece-me que tinhas entrado. tanto em Creta como em Atenas, 10 mil dracmas são 10 mil dracmas. Mas, agora entrei. Sim. Mas a conversão, portanto, a passagem de euros para os dracmas, as pessoas iam perder dinheiro, tipo, imagina, agora tem 5 mil euros, pronto, são 5 mil euros, ok, acabando o euro, tem que converter para dracmas para conseguir transacionar dentro do próprio país, já não vão ser os 5 mil euros, vão ali perder dinheiro porque o dracma vale menos. Certo. Depende de como fizerem, porque se disserem, olha, já agora vou fazer aqui as contas, 10 mil vezes 5 mil, muito rapidamente, podes manter-te a minha. Certo, porque o teu microfone já não está a causar nenhum problema e a tua presença é sempre bem-vinda aqui ao estúdio número 1. Ora, vezes 5 mil... Isto quer dizer que a pessoa teria 50 milhões de dracmas. Se cada euro fosse o correspondente a 10 mil dracmas, e estou a pegar num exemplo muito próximo do romeno, então o dracma, por exemplo, seria o equivalente a 50 milhões de dracmas para 5 mil euros. O que é que isto quer dizer? Bom, esta é a única forma das pessoas não perderem dinheiro. Porque a economia grega pode se valorizar quanto ela quiser e desvalorizar quanto ela quiser. Só o euro é que prende. Não é? Agora a União Europeia. Aliás, agora o próprio. Como é que eu posso dizer? Agora Portugal, se quisesse voltar ao escudo, se tivesse o escudo, diz: olha, a partir de agora, um euro. Aliás, um euro são dois. Ou são dois escudos, ou ao contrário. Agora fica mais caro. Fica mais cara o escudo do que o euro. Né? A libra esterlina acho que é 1,40 euros e um escudo são 2 euros. Portugal podia fazer isto. Claro que iria ter consequências catastróficas, não é? No sentido de o salário mínimo nacional teria que descer para 200 euros. E 50 euros, por exemplo. Para 250 escudos, por exemplo. Teria que deixar para 250 escudos. E os preços teriam que acompanhar. Mas cá está, é assim. Depois, claro, tudo o que fosse moeda estrangeira, não é? Sei lá, os inversores da economia estrangeira aqui em Portugal iriam ser muito menos. Porque a moeda era muito mais cara, não é? Porque, sei lá, o salário, por exemplo, o salário mínimo aqui em Portugal pode, por exemplo, ser na mesma 500 escudos. Passam a ser 1000 euros. E o salário mínimo é muito menos apetecível, então, para os inversores estrangeiros. Não é? Agora, o que pode acontecer aqui é isso. É que haja desde logo decidido, olha, quanto é que vai valer um euro? 10 mil dracmas. Ok. Então, quem tinha 5 mil euros... agora vai ter 50 milhões de dracmas. E os preços são o quê? Olha, o que antes custava 2 euros, agora passa a custar 20 mil dracmas. Ou então, outra coisa que é, olha, vocês não vão ter 5 mil euros. Isso tu dizes, vão perder dinheiro. Vocês não vão ter 5 mil euros. Vocês agora vão ter... vocês agora vão ter apenas e só 1000. O que vocês têm agora equivale a 10 milhões de dracmas. Mas, em compensação, os preços das coisas vão também descer. O que é que isto quer dizer? Há um resguardo financeiro por parte do Estado que fica com parte do dinheiro para poder governar-se, não é? Para poder implementar políticas económicas e, ao mesmo tempo, é certo, as pessoas perdem o dinheiro. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante aqui, muito importante, aliás, não sei se estás de acordo comigo. Uma moeda desvalorizada ou uma moeda baixa atrai mais investimento estrangeiro. Porquê? Mão de obra barata. Será que isso não, no prazo de 1, 2, 3 anos não se poderia resolver? No sentido de chamar investimento estrangeiro e tendo em conta que a própria União Europeia depois iria interessar-lhe manter a Grécia lá e ao mesmo tempo poder instalar lá as suas empresas. Não seria isso muito mais... Isso não poderia ser também uma saída para a Grécia? Eu explico-te o porquê. Porque eu fico a pensar, será que isto se vai resolver? Diz isto. Não sei, porque... É assim... Para os outros de fora, ao verem a Grécia que tinham uma moeda desvalorizada, iam talvez tipo contratar gregos para trabalhar mão de obra barata. Mas mão de obra barata, e a que custo para essas pessoas? Não as pessoas que estavam a trabalhar, mas as pessoas que iam comprar aquilo que estava a ser feito. E eu explico porquê. Porque ainda ontem vi uma reportagem sobre a Aldeia da Luz, no Alqueva. E as casas que foram construídas à custa de mão de obra barata de pessoas do leste, que nas suas terras eram médicos, enfermeiros e assim, e foram contratadas para fazer aquelas casas. E hoje, ao fim de 15 anos, as obras ainda não estão completas, ainda há muito por fazer, mas as pessoas estão a ter muitos problemas nas casas, infiltrações, canos que não estão bem colocados, umidade tudo mais, porque as casas não estão bem construídas, não foram construídas com mão de obra qualificada. Mas é que eu quero chegar, a mão de obra qualificada está no próprio país, não é como acontece aqui em Portugal com os imigrantes de leste. A própria Grécia converte-se numa mina de mão de obra barata interna. Ou seja, empresas estrangeiras podem, ou por exemplo, podem fazer outra coisa. Podem comprar muitos produtos à Grécia porque são mais baratos da Grécia. Coisas, por exemplo, que custavam 2 euros, podem, porque o novo dragma desvalorizou, não é? Então podem passar a custar o equivalente, se calhar, só a 70 cêntimos. Ou 80 cêntimos. E portanto vão ser mais apetecíveis. Não obstante, a moeda desvalorizando, desvalorizando preços, desvalorizando tudo mais, o que, sei lá, o salário mínimo, imaginamos que são 700 euros, imagino, podem passar a ser 350 ou 400, ou o equivalente. Internamente, as pessoas não sentem tanto isso porque têm menos dinheiro, mas também as coisas são mais baratas. As internas, pelo menos. As estrangeiras, aí é o problema, elas serão mais caras, as importadas, neste caso, serão mais caras, isso é um facto, porque ou seja, uma Coca-Cola custa 2 euros e vai continuar a custar 2 euros. Só que ela agora custa 2 euros para quem por dia ganha 10, e antes do, enquanto estava no euro ganhava 20, não é? vai ser mais cara, não é? Em termos práticos vai ser mais cara. E eu fico a pensar, será que... Porque assim, será que esta questão da Grécia no euro se vai resolver daqui a 2 ou 3 anos? Eu acho que não. O que é que achas? Eu penso também que não. Se não se resolveu nestes 7 a 5 anos. Pois é, porque isso eu fico a pensar. Porque esta questão agora da... Porque assim, a Grécia tem um problema económico com a União Europeia. Só saindo desse problema económico com a União Europeia, só aliás, só recuperando sua soberania económica é que consegue resolver o seu problema financeiro. A União, ao mesmo tempo, mantendo-se na União Europeia, consegue uma coisa que é como é que é dizer, eliminar uma série de taxas aduaneiras, eliminar uma série de coisas, não é? E portanto torna possível, mantendo-se na União Europeia, torna possível não haver um desequilíbrio tão grande, não é? Como o Reino Unido. O Reino Unido quer ser da União Europeia. Eu acho que vai ser um erro para o próprio Reino Unido, mas eles já sabem. Agora, a Grécia, eu acho que sair da União Europeia não, mas sair do euro, eu acho que francamente era, não sei. E agora, eu acho que se a Europa sair, se a Grécia sair da zona euro, só vai mostrar que o euro é uma moeda, ou seja, vai enfraquecer o euro. E enfraquecendo o euro, não é só a Grécia que perde. Só que a Grécia pode perder alguma coisa, pode perder muita coisa. E eu acho que se a Grécia sai do euro, há países como a Alemanha que perdem muito mais. Porque é prova de que a moeda é fraca, os juros, porque estes países financiam-se muito, os juros a médio prazo, lá, meio ano, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vão aumentar muito mais. E eu francamente continuo a achar que só devia haver uma moeda que não devia ser única, mas devia ser a moeda, devia ser o euro, mas devia ser não a moeda única, mas uma moeda europeia. Única na Europa, ou seja, ela servia para todos os países, mas a pessoa podia pagar, por exemplo, na Roménia, que não tem um euro como moeda oficial, mas o euro circula. Então, se a pessoa quiser, paga em euros, se quiser, paga em lei. Pronto. Não sei, vamos aguardar, não é? É. Para ver os nossos resultados. Hoje não há música, hoje foi só mesmo o debate. Nós vamos continuar a acompanhar esta questão da Grécia. Pelo que eu vejo pelas horas, daqui a menos de uma hora já há resultados. Porque se acaba às 7 horas lá e nós temos 2 horas menos. É a projeção à boca das urnas, não é? Uhum. Daqui a menos de uma hora vamos começar a ter resultados sobre o não, sobre o sim. Havia um empate técnico, mas lembrando que havia 12% de indecisos naquilo que eu sei, na votação. E atenção, porque há outra coisa que eu acho que não se coloca aqui em causa, mas para todos os efeitos também tem que ser tido em causa. É que se menos de 40% das pessoas participarem neste referendo, ele é considerado nulo. E vai ser tanto foguete para nada. Pois. Não é? Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o movimento da Grécia está em suspenso. E agora, eu acho que esta questão do levantar dinheiro, eu acho que ela foi uma boa estratégia para a União Europeia ou para a zona euro, para dizer, olha, é isto que vai acontecer se vocês saírem da zona euro. Agora eu vou-te fazer uma pergunta quase como términos. Sabes, ouviste falar na bancarrota da Argentina em 2001? Houve um problema qualquer na Argentina, isso eu lembro-me. Agora, ser bancarrota, não me lembro disso. Foi quando a Argentina declarou falência. 2001. Pois, eu sei que a bancarrota é declarar falência, isso eu sei. Não, vou explicar aos ouvintes. Foi quando a Argentina declarou falência. Declarou falência, peso começou do zero, e não se mudou o nome, porque não faz sentido mudar o nome de um país, mas ao declarar falência é dinheiro perdido, acho que isso é do senso comum. Quando há uma declaração de falência, há um... a pessoa diz, já não posso pagar. Acabou, desisto, não dá para pagar a dívida. Pronto. Claro que isto tem depois consequências, mas a verdade é que a Argentina hoje é um país emergente. Quantos anos passaram? 14. A Grécia está numa recessão económica social. Eu não falo na externa, eu falo social. Está numa recessão económica, ou numa recessão interna, melhor dizendo, não é apenas económica, está numa recessão interna há 6 anos consecutivos. Com respeito a Portugal, Portugal está na mesma. Está pior do que eu gostava em termos sociais. Está pior do que eu gostava em termos de saúde. Pior do que eu gostava em termos de educação. Mas os carros de luxo e a compra dos respectivos aumentaram 34% neste primeiro semestre de 2015 face ao primeiro semestre de 2014. É tal coisa. As pessoas não estão habituadas a poupar e quando vêm têm um dinheirito a mais, não pensam duas vezes em gastá-lo em porcarias. Pronto. Seja em férias, seja carros, seja o que for. E não pensam, não, temos que continuar a poupar porque se calharmos a voltarmos a estar com a corda ao pescoço, não temos onde for tirar. Depois choram, fazem manifestações e revoltam-se contra quem não deve e não sei o quê. Então, culpados são eles. Não poupam. Foram vendidos foram vendidos 239 carros de luxo. Fora os outros. Mas foram vendidos 239 carros de luxo em Portugal nos primeiros 6 meses. Isto quer dizer que foi vendido em média mais de um carro de luxo por dia. Estamos a falar de um país que saiu há pouco mais de um ano, quando o ano começou há pouco mais de meio ano, de um plano de resgate financeiro. E estamos a falar de um país que, quando saiu de um resgate financeiro, não estava, em termos de saúde, educação e de problemas sociais, tão mal como está agora. Mas o número de carros de luxo, a compra de carros de luxo aumenta. E o que é que se pode dizer, não é? Aliás, tu mesmo disseste, é a terceira vez que estamos sob égide do Fundo Monetário Internacional. Pois é. A outra aconteceu em 1983. Sabem o que isto quer dizer? Que 30 anos depois, ou nem isso, tínhamos de novo o FMI à perna. Ou seja, não se aprende nada, basicamente, não é? Nós tivemos a ajuda do Fundo Monetário Internacional para continuar para retomarmos o endividamento à vontade. Ah, mais uma questão para finalizar. Não sei se sabes disto que eu te vou dizer, Adriana, a ti e aos ouvintes. Porque é que há muito tempo disse que a Croácia, a adesão da Croácia tinha sido um erro. Agora não. Mas a Croácia, quando entrou na União Europeia, estava há 5 anos consecutivos em recessão económica. E quando a Grécia... E quando agora que a Croácia está no Euro, na União Europeia, aliás, começa-se a vislumbrar um ultranacionalismo. O que é um péssimo sinal. Sabem há quanto tempo está a Croácia na União Europeia? Fez no sábado passado, não ontem, mas no dia 1 de julho. Aliás, peço desculpa, onde é que eu não tenho a minha cabeça? Estava a pensar em junho, ou sei lá onde é que estava a pensar. Eu já estava na cabeça, estava na ideia que hoje era dia 9 de julho, enfim. Fez na passada quarta-feira, a 2 anos, que a Croácia está na União Europeia. Sobre o perder dinheiro, Adriana, sabes o que aconteceu no Chipre, não sabes? Eles também têm um euro. Ah, sim. Eles também têm um euro. Eles perderam dinheiro. Eles continuaram no euro. E continuam a perder dinheiro. O que eu quero dizer com isto? Não é a saída. Não é a, seja, a saída do. Da União Europeia. A saída, um país estar na. Caramba, na União Europeia, só me dá a cabeça se é. O facto de um país estar na União Europeia ou na zona euro não implica que não possa perder dinheiro. E o mesmo acontece no processo inverso. O facto de sair não quer dizer que perda, ou que as perdas não sejam tão substanciais assim. Ah, mais um dado muito curioso. Os primeiros 27 mil milhões de euros que a Grécia recebeu, sabes para onde é que foram na maioria? Não. Para salvar bancos. Só o segundo resgate financeiro é que deu à Grécia a hipótese de começar a traçar um plano de reestruturação para. Portanto, em termos sociais. Depois é assim. Outra coisa que eu acho muito interessante. A Grécia recebeu esses 27 mil milhões de euros para ajudar a financiar os bancos. Não foi, olha, vocês têm aqui estes 27 mil milhões, são para financiar os bancos e umas sobras. Não. Foi parte do necessário para financiar os bancos. Quando houve o segundo resgate, já a Grécia estava numa situação crítica. E claro, esse segundo resgate só colocou a Grécia numa situação ainda mais. Enfim. Fica a reflexão a nós, que não podemos votar e que somos, por todos os efeitos, economistas de bancada, não é? Sobretudo eu, que falo imenso. E eu que não entendo nada de economia. Sem poupar agora, falar de economia não é comigo. Pronto, podemos ter aqui escolhido aqui um economista para nós três em ponto, podemos, mas por acaso não me ocorreu. Olha, eu pensei que pudéssemos fechar com uma musiquinha. Sim. My Number One. Música que. Quem canta? Helena Paparizou, que venceu o festival Eurovisão da Canção no ano 2005. E que é da Grécia. Okay. Temos aqui fãs de Helena Paparizou. Estão aqui a dizer Paparizou, como diziam lá os outros do quando vão ver os anjos e os damas. Paparizou, faz-me um filho. Só para que se dão conta que é uma mulher e que não. Pronto. Mas, não, mas temos aqui a nossa, os nossos ouvintes, não é? Que estão lá, que estão no Parque Central da Antena Web, no Antena Web Central Park, e que estão então a assistir de camarote também, não é? Ao nosso 13 em ponto especial, Grécia. O que é que parece? Pode ser? Pode, à vontade. Vamos ouvir esta música, ela depois também tinha. Ela também teve outros sucessos. E é uma cantora muito querida na Grécia. Bom, agora sim, então vamos ficar com este tema. Agora, só por curiosidade, a Grécia é independente enquanto país desde 1825, quando se libertou do Império Otomano. Nós conhecemos a Grécia como um império. Mas atenção que a Grécia, em tempos, fez parte, foi só partezinha do Império. Mas depois lá recuperou a sua soberania em 1825. Desde então, há, portanto, nem 200 anos que a Grécia é um país independente. Nesse aspecto, nós ganhamos a Grécia, ganhamos a Irlanda, ganhamos todos. Temos mais de 800 anos de independência. Mais não. Sim, mais de 100, nós temos quase, temos quase 900 anos de independência, portanto... Ao menos isso. Não, alguma coisa somos... Não, aliás, nós também perdemos a independência, também é verdade. Mas mesmo assim, somos independentes continuadamente desde 1640. Portanto, somos independentes há 375 anos. Mesmo assim, ganhamos a Irlanda, ganhamos a Alemanha, até à própria Alemanha, ganhamos a Costa da Gente. Só perdemos com a França e com a Itália. Não, a Itália não. A Itália em 1810 não existia. A Itália em 1810 dividiu-se em várias repúblicas, entre as quais a célebre Sereníssima República da Veneza. E bom, fico-me por aqui, ouvintes. Adriana? Sim, eu estou aqui. Ficamos então por aqui com o nosso 3 em ponto. Agora não me enganei. E pronto, vocês já sabem onde nos encontrar. Nós estamos sempre no mesmo sítio, nos mesmos estúdios. Mas estamos no, também no www.antenaweb.info, na página e no grupo Facebook também. E vejam lá os nossos programas, vejam na outra. É melhor para ver muito. Vê nada. Antena Web TV é uma miragem. Mas a questão é onde temos a nossa Antena Web TV. Já viste um, que é um canal tipo só música? Ou MTV não. Mas só música, ou VH1, assim com os grandes clássicos. Ou os novos dos lançamentos, tipo nós a fazemos promoção de artistas, tipo a lançarmos aqueles videoclipes todos foleiros. Que são... são mais tipo... Sei lá, num quintal qualquer. Então, tipo, o Zé das Coves que lançou uma nova música e fez um teledisco. E e entra no MTV. Nós a fazermos figurinhas parvas, não é? Quando nos enganamos a dizer o nome de um programa que é outro. Também. Isso é muito histórico. E nos enganarmos, tipo, estarmos. Ah, vamos agora entrevistar Fulano. Ah, pois, não era Fulano, mas. Ai, caralho, não faz mal. Vamos agora falar, por exemplo, com o Pedro Barroso. Com o Pedro Brinhosa. Pois não, pois... posso mais. não, é que nós dizemos, eu quero falar com o Pedro Barroso, ou seja, com o Pedro Brinhosa, e depois ele dizia, não, eu sou horrível. Ah, pois é isso, é que eu estava a crer que era o Pedro Brinhosa, e eu também enganei e disse Pedro Barroso, não, eu sou horrível. E foi à última da hora porque... Vocês enganaram-se, não é? Tinham dito que isto era só para a semana e depois é que só me disseram que era já para hoje, porque disseram que para a semana era eu e não era outro. Mas pronto. Para todos os efeitos, nós cá estamos, pronto, aqui na Antena Web, neste caso do Canal 1. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana, não é? Exatamente. Então, ouvintes, até para a semana. Até para a semana. My Number One, canta Helena Paparizou. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.